wszystko tak naprawdę zależy od tego, co się robiło, i jak to się robiło, to jest to, że chodziło. Thank you.

3 no céu, o último é Salvador, no verão 3. Thank you. Luiz como 0, centro 0, 60 zero graus, 059. 73, Solos 28, direita, correção, respawn 9. 0040, chegando lá. Amador, muito bom dia, senhor Amador 978. Será 978, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 060 graus, 05 graus. Vento, pouso 10, Amador 978. 241, direita 121, décimo 9. Direita 219, 9, para 2 a 3, altura 3 a 0, 1 a 3, a ponta está aprovada. Federal 9970, controle Salvador, com a versão de chegada com o médio 1, para o de voo 060, ajuste ao centro no 0 no 4. 3000 até 25 milhas, se possível, controle em La Libera. Comando 3, chama agora 118, decimal 9. Dia com 1093, é alinhado e passo travado. Bruno 096, bom dia, carro avistado, continue caixão pista no zero, agora livre. Autorizado pouso, vento 070 graus, 04 nós. Livre pouso, são 90093. 2255, com autorização de descida para o nível de voo 050. Azul 5126, decolada 58, chama controle Salvador, no 10-0, pessoal, 8, bom voo. Bom voo, então, bom lugar. Azul 5126, contato na tarma da colapso, sobre o seu arco 1, na transição alerta, para o nível de voo 360. Arboruno, alerta, nível 3, azul 5126. General 9972, chama seu 118, decimal, 9972. General 9970, está autorizado a sinal para o segmento de LS, porque se chama 0 do separador no pé, é porta estabilizada. 72, sinal da Nazaré, está instalado, para a DR. General 9972, bom dia, autorizado o fundo de controle, agora eu vou fazer a 70 e agora eu vou fazer. Depois, será na pauta. Sola 03, direita 121, desce para o norte. Chama agora o 1-1-8, decimal 9. Pouso, pista no zero. Vento 060 graus, 069.